Vontade? Até meia-noite? Duas da manhã? Três da manhã? Aí você não chega sozinho, tá bom? É muita alegria no meu coração estar aqui conhecendo mais esta agência do Reino de Deus. Conhece essa linguagem? Essa agência do Reino de Deus. A igreja é uma agência promotora do Reino de Deus. Fala com a pessoa do lado assim, ó. Você é a agência de Deus, sabe? Para promover o reino dele. Amém? Graças a Deus. Trago um abraço dos irmãos do povo de Deus lá na cidade de Orlando, Flórida, onde eu moro, e onde eu dirijo a primeira igreja batista brasileira daquela cidade. Se você sabia, 65 mil brasileiros moram em Orlando e 380 mil brasileiros na Flórida. Nós estamos ali com a missão de fazer chegar uma Bíblia em português nas mãos de cada brasileiro que vive nos Estados Unidos. São quase 2 milhões de brasileiros ali, espalhados pela nação, e nós trabalhamos com a sociedade bíblica para que uma Bíblia em português chegue a cada brasileiro. E eu tenho que celebrar com os irmãos uma grande vitória. Acabamos de selar um convênio, e estamos celebrando isso com muita alegria. Cada brasileiro que for preso ou hospitalizado nos Estados Unidos terá direito a receber uma Bíblia em português. Isso é uma vitória, porque a palavra de Deus chega dentro do coração e muda a vida. Amém? Crê nisso? Trouxe a sua Bíblia hoje? Amém ou não? Levante aí. Levante aí. Pode ser um iPhone, se a Bíblia estiver lá dentro. Isso, iPad, tudo vai. Abra a sua Bíblia em Josué capítulo 24. Há uma mensagem de Deus para o seu coração nesta noite. Há um recado de Deus para o seu coração nesta noite. Abra a sua Bíblia em Josué 24. Eu vou ler aqui dois versículos desse capítulo. Mas antes eu queria fazer um acordo com você. Só existe uma forma de você sair nesta noite, deste lugar, sem ter sido tremendamente abalado pelo Espírito Santo de Deus. Só tem um jeito: se você trancar o seu coração. Se trancar o coração, não tem jeito. Mas se você abrir o coração, você vai ser tremendamente abalado pelo poder do Espírito Santo. Então eu quero fazer um acordo com você, é o seguinte: coração destrancado. Amém ou não? Diga aí para o pessoal que está estourado, destranque, fala com ele assim, ó. Destranque, destranque, destranque. Tem gente que entra na igreja com o coração trancado. Sabia? Eu aconselhei uma moça que queria levar o namorado dela na igreja. O namorado falou assim: eu vou, mas não vou levantar a mão, não vou cantar, vou ficar sentado o tempo inteiro, não vou falar nada. E quando o pastor estiver pregando, vou ficar pensando no capítulo da novela que eu assisti. Coração trancado. Aí, Deus não tem como abalar esse coração, mas se você abre o coração. Se você fala assim: eu estou aqui na tua casa, e eu entrei aqui, te adorei, louvei o teu nome, demorar, e meu coração está aberto. E eu quero pedir para o Senhor me sacudir pelo poder do Deus Espírito Santo. Tu falar comigo. E quando a gente abre o coração e pede com sinceridade para Deus falar conosco, Deus fala. E quando Deus fala, as coisas acontecem na nossa vida. Né? Então eu quero ler para você, com você, Josué 24, 14 e 15. Na versão que eu tenho aqui, que é a Almeida, revista e atualizada, diz assim: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais além do Eufrates, no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e a minha casa, porém, serviremos ao Senhor. Amém? Pode levantar sua mãozinha? Pai, nós cremos que a Bíblia é a tua palavra. Nós acreditamos que quando lemos a Bíblia, o Senhor fala conosco. E nós cremos que quando o Senhor fala conosco, coisas boas acontecem na nossa vida. Então nós queremos declarar por terra, nesta hora, todos os teus inimigos, Senhor Deus. E declarar também, em nome de Jesus, desarticuladas todas as ciladas de Satanás. Para que se manifeste, ó Pai, ainda com maior fulgor, o teu Espírito Santo na nossa vida. E que a tua palavra possa, Pai, nos atingir lá onde só ela pode atingir. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Você sabia que a palavra de Deus, ela chega aonde nenhuma outra palavra chega? Isso está registrado lá em Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais poderosa do que uma espada afiada dos dois lados, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Que lugar é esse? O lugar mais fundo da alma. O lugar onde a alma e o espírito se encontram, lá na divisão entre os dois. Que lugar é esse? Esse é o lugar onde as decisões são tomadas. Este é o lugar onde as escolhas são feitas. Este é o lugar onde as reflexões são construídas. Este é o lugar onde os valores são fundamentados. Este é o lugar onde a fé é enraizada. E é lá neste lugar que a palavra de Deus alcança, penetra e transforma. É lá que a palavra de Deus quer chegar para alterar, para desequilibrar, para fazer algo acontecer na minha vida e na sua vida. Porque a palavra de Deus é palavra poderosa. Meus irmãos, hoje eu queria que nosso coração se abrisse para Deus numa reflexão sobre este homem chamado Moisés e sobre o seu discípulo chamado Josué. Sempre quando a gente vai falar sobre dois personagens da Bíblia, Josué, no caso aqui, e Moisés, uma hora ou outra na mensagem o pregador pode confundir, pode trocar Josué por Moisés. Se isso acontecer, vocês me corrigem, tá certo? Mas pastor, não, esse é Moisés, é Josué. Às vezes o pastor confunde. Eu vi uma história de um seminarista que foi pregar na igreja. Primeira vez ele ficou assim assustado com a quantidade de gente. Ele começou a pregar um sermão sobre a arca de Noé. Então ele começou a pregar assim: meus irmãos, Deus mandou Moisés construir a arca. E Deus falou com Moisés o tamanho da arca. E Moisés continuou, começou a construir a arca. Então ele pregou o sermão inteirinho, trocando Noé por Moisés. Quando ele acabou de pregar, o pastor pegou a palavra e falou o seguinte: meus irmãos, o seminarista hoje me esclareceu uma dúvida que eu trago comigo todo o meu ministério. Eu sempre quis saber o que que Noé fez com a arca depois do dilúvio. Hoje eu fiquei sabendo que ele vendeu a arca para Moisés. Entendeu? Muito grande. Queria que você pensasse um pouco comigo sobre Moisés. Moisés, rapidamente você vai ter aí a vida dele resumida. Moisés viveu 120 anos. 40 anos sendo criado nos palácios do Egito, sob a tutela de Faraó. Depois, 40 anos passou no deserto. Foi a universidade do deserto. Tempo duro de aprendizado, de crescimento e de amadurecimento, sobretudo na sua relação com Deus. Depois, 40 anos de volta ao Egito para cumprir seu ministério como o homem que Deus chamou para protagonizar a libertação do povo de Israel do cativeiro egípcio. 120 anos. Ao lado de Moisés servia Josué. E quando Moisés morreu, Josué estava pronto para ocupar o seu lugar. E quando você abre a sua Bíblia em Josué capítulo 1, você encontra ali Deus falando com Josué: Josué, Moisés está morto, levanta e assume a liderança do meu povo e atravessa o Jordão e toma posse da terra que eu prometi daria aos seus pais. E Josué agora estava pronto para assumir a liderança do povo, e assume mesmo. E o povo começa o famosíssimo período das conquistas, quando o povo de Israel vai guerrear e vai conquistar. Meus irmãos, o texto que lemos, nesse texto, 30 anos haviam se passado desde a morte de Moisés. 70 anos depois que Josué e Caleb espiaram a terra. E agora, Josué está no epílogo do seu ministério. Ele já havia conquistado muita coisa. Ele já havia liderado o povo em muitas conquistas e em muitas vitórias. E agora, o povo estava prestes a colocar a mão em vitórias ainda maiores, a inaugurar um capítulo de maiores aventuras ainda. E uma preocupação sobrepesava o coração do líder Josué, agora às vésperas da sua morte. E ele reúne a liderança do povo num lugar, num vale, a 54 quilômetros ao norte de Jerusalém, chamado Siquém. E ele chama ali os líderes, todas as pessoas que tinham autoridade de julgar, de administrar, de tratar das coisas de Deus. E ele faz uma grande reunião com o povo do Senhor ali em Siquém. E ele prega o seu último sermão. Ele fala a sua última mensagem. Ele dá o seu último recado. Ele estava com o coração pesado. Três coisas preocupavam Josué naquela época. Três conselhos ele queria dar para o seu povo. Três alertas naquele último e derradeiro encontro. E diz a palavra do Senhor que Josué, com os valentes da sua autoridade espiritual de líder do povo de Deus, porque os irmãos sabem que o método de Deus sempre foi e é o homem, o ser humano. Deus escolhe uma pessoa, unge essa pessoa, capacita essa pessoa e usa essa pessoa na liderança do seu povo. Sempre foi assim. E agora, Josué estava exercendo essa liderança e estava chegando no seu ocaso e naquela reunião em Siquém, naquele culto em Siquém, naquele ajuntamento em Siquém, e o povo adorava, e o povo glorificava, e o povo sacrificava, mas chegou a hora de Josué dar a palavra, entregar o recado de Deus, e Josué vai dar três conselhos para o povo de Deus. Acredito, meus irmãos, que são os mesmos conselhos que Deus tem para as nossas vidas hoje. Quando você coloca um óculos do Novo Testamento para ler o Velho Testamento, quando você lê o Antigo Testamento na ótica do Novo Testamento, quantas vezes você vê povo de Deus, povo de Israel, congregação do filho de Israel, você pode ler Igreja do Deus Vivo, coluna e firmeza da verdade, porque usando as lentes do Novo Testamento para ler o Velho Testamento, o povo é a igreja, sou eu e você, Igreja de Jesus. Então os conselhos que Josué reservou para aquele último encontro são os mesmos conselhos de Deus para a sua igreja hoje. Conselhos para mim e para você. Não são conselhos que se tornaram obsoletos. Não são conselhos que ficaram presos nas páginas da história passada. Não são conselhos antiquados. Não são conselhos fora do tempo. São conselhos revestidos de uma vitalidade, de uma atualidade que sacode o nosso coração, levando-nos muitas vezes às lágrimas quando constatamos que precisamos mesmo seguir esses conselhos. Interessante, meus irmãos, que geralmente o aconselhado não tem a perspectiva da importância do conselho que tem o conselheiro. O conselheiro, quando dá um conselho, ele está convencido de que está fazendo um bem tremendo para o aconselhado. Mas nem sempre o aconselhado tem a mesma consciência, de forma que você pode se lembrar aí agora de conselhos bons que você recebeu na vida, não ouviu e quebrou a cara. Se eu estou falando a verdade, eu vou te morrer. É verdade ou não é? Aí você fala assim: ah, se eu tivesse ouvido aquele conselho. Ah, se quando o pastor me chamou no gabinete, ah, se eu entendesse a dimensão do que ele estava falando. Ah, se como meu discipulador me chamou, mandou para o carro no acostamento e falou: para o carro aí, eu tenho que falar isso. Ah, se eu desse ao vivo aquilo. Um dia, eu estava no gabinete pastoral e um jovem chegou. Disse: pastor Lécio, eu quero fazer uma pergunta para o irmão. Se por um acaso um jovem na igreja, é só uma hipótese, isso não está acontecendo, Foi, por curiosidade minha. Falei, pois não. Se por acaso um jovem da igreja, muito amigo seu, estivesse se envolvendo com uma mulher casada, eu abri o olho e falei, não, não está acontecendo isso não, pastor. É só uma hipótese. Suponhamos que seja um amigo meu. Um amigo meu está se envolvendo com uma mulher casada. Que conselho o senhor me daria para eu dar para o meu amigo, se isso um dia vier a acontecer? Eu falei assim, olha, porque assim, então, hipoteticamente, né, que está me dizendo que há uma possibilidade de um jovem amigo seu, da igreja, estar se envolvendo com uma mulher casada, é isso? Então você quer um conselho que você dá para o seu amigo, é isso? Porque se isso vier a acontecer algum dia, tá bom. Então, se eu tivesse um amigo assim, se eu fosse você, eu ia até a casa dele, entrava com ele no quarto dele, fechava a porta, perguntava para ele assim, seu ouvido está limpo? Se não está limpo ainda, está ouvindo bem? Bata-se no ouvido, vê se ele vai ouvir o ouvido. Está ouvindo bem? Então, você tem 2 horas para procurar o pastor e contar tudo para o pastor. E receber a direção dele, porque 2 horas e 1 minuto quem vai contar vai ser ele. É, pastor, mas aí me avisaram com ele, eu falei, não, mas é uma hipótese. Não está acontecendo. Isso é uma hipótese. Mas é avisar que as pessoas fazem a diferença entre ser amigo e ser conivente. Ser amigo é uma coisa, ser conivente é outra coisa. O amigo é aquela pessoa que dá a palavra de Deus para o amigo dele e toca em ele. O conivente, ele participa do pecado, nem que seja por omissão. Ah, eu não fiz nada. Então participou por omissão. Aí quando eu acabei a conversa, eu perguntei para ele assim, olha aqui nos meus olhos, filho. Você disse para o pastor que isso é uma hipótese. É mesmo uma hipótese? Claro, pastor, claro. Meus irmãos, menos de 40 dias depois, 2 ruas atrás da igreja, um homem chega em casa, no apartamento dele, e encontra um jovem da nossa igreja, deitado com a esposa dele, tira um revólver e mata os dois. Os dois. E agora ele estava lá no velório. E aquele rapaz que procurou no gabinete, estava lá no fundo do velório. E eu fui lá para o fundo do velório, me sentei do lado dele e falei com ele assim, aquele caixão lá na frente é uma hipótese? Por que você não ouviu o meu conselho? Se você tivesse ouvido o meu conselho, nós não estaríamos aqui hoje. Então conselho, quando Deus usa uma pessoa, um pai, uma mãe, um conselheiro, um discipulador, um diácono, um pastor, um irmão mais experiente, um amigo sincero, que te chama no canto e dá um conselho, vai para a tua casa, dobra o joelho, abre a palavra, pede o Espírito Santo para falar o seu coração, porque conselho sério tem que ser levado a sério. E agora Josué não tinha mais tempo de vida. Se você vira a página de Josué 24, a morte dele está lá sendo anunciada. É a última chance. Os últimos 3 conselhos. Nós podemos encontrar a síntese desses 3 aconselhamentos últimos apenas no versículo 24. São 3 conselhos. Primeiro conselho. Josué diz assim para o povo. É muito importante que vocês levem Deus a sério. Primeiro conselho. Levem Deus a sério. Pode dizer isso comigo? Levem Deus a sério. Olha a expressão que Josué usa aqui no versículo de número 14. Agora, pois, temei ao Senhor. Temer a Deus é levar Deus a sério. Temer a Deus é levar Deus a sério. Levar Deus a sério significa levar o nome dele a sério, a pessoa dele a sério, o Espírito dele a sério, o Filho dele a sério, a palavra dele a sério, a igreja dele a sério e a obra dele a sério. Isso é levar Deus a sério. Isso é temer ao Senhor. Josué tinha o receio de que agora, descansado sobre os louros de muitas vitórias, o povo parasse de levar Deus a sério. E meus irmãos, o outro lado da moeda de levar Deus a sério é brincar com Deus, é não levar a sério o nome dele, é não levar a sério a palavra dele, é não levar a sério a igreja dele, o povo dele, a obra dele, os propósitos dele, os desígnios dele, a vontade dele. Quando eu conheço a vontade de Deus e eu não a levo a sério, está faltando o temor do Senhor na minha vida. E eu quero dizer uma coisa para você: essa, sem dúvida alguma, era a intenção de Josué. As vitórias do passado não justificam parar de levar Deus a sério no presente. Ah, mas eu conquistei tanto, eu construí tanto, eu fiz tanto, eu gravei tanto, eu preguei tanto, eu cantei tanto, e os verbos vão sendo conjugados no passado, mas nenhuma vitória sua no passado pode servir de álibi para você parar de levar a Deus a sério agora no presente. Josué diz ao povo assim: olha, temei ao Senhor. Maridos, levem Deus a sério no seu casamento. Mulheres, levem Deus a sério no seu casamento. Filhos, levem Deus a sério na sua família. Pais, levem Deus a sério na criação dos seus filhos. Levem a sério, funcionários, a vida dos seus patrões. Levem a sério, empresários, a vida dos seus empregados. Levem Deus a sério nessas relações. Coloque Deus em primeiro lugar em todos os seus relacionamentos. Isso é levar Deus a sério. Agora, olha uma coisa aqui. Trabalho do diabo 24 horas por dia é colocar na sua cabeça que aquilo que Deus está te falando não tem nada a ver, que o conselho que Deus está te dando não tem nada a ver, que aquilo que a palavra está dizendo não tem nada a ver. Uma vez eu peguei um trem no Rio de Janeiro para Belo Horizonte e eu estava ouvindo a conversa do camarada com a namorada dele no banco de trás. Sabe aquele camarada, sabe, rolando merda, aquele camarada que, ó, se depender da lata. E a moça dizia para ele assim: não, relacionamento íntimo é só depois do casamento, debaixo da bênção de Deus. E ele dizia: não, isso era antigamente. Ele dizia: isso era antigamente. Não, mas o meu pastor prega a Bíblia e ele fala que temos que aguardar a hora certa. Não é por causa de convenção social, não. É porque a palavra de Deus diz: deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher e depois serão ambos uma só carne. Aí ele fala: não, mas isso é conversa de pastor. Não liga para isso, não. Olha, o importante não é o casamento civil. O importante é o casamento entre nós dois. Aqui dentro do trem, nós podemos casar agora. Eu gritei lá assim: não pode não. Vai me desculpar a interrupção aí, mas não pode não, senhor. Não pode casar aqui no trem não, garotão. Tem que ir lá pedir a mão dela para o pai dela, para a mãe dela. Tem que cumprir. Vai pro povo, meu amigo. Não achou uma pedra de grande tesouro? Vende tudo que tem. Não encontrou a resposta da sua vida? Paga o preço. E olha, meus irmãos, eu gostei da viagem do trem, porque não podia sair do trem, não podia mudar de vagão. E eu fui, falei: agora vai com a palavra de Deus. Se ele tinha outros planos, vai com a palavra de Deus até o final, até Belo Horizonte. Sabe o que acontece? O diabo trabalha dia e turnamento para dizer para você assim: não, não é bem assim, não. Aí é hora de você fazer como Martinho Lutero fez. Martinho Lutero falou assim, olha, ele não falou para a gente pequena não, ele falou na Inquisição. Vocês podem pensar o que vocês quiserem, vocês podem fazer comigo o que vocês quiserem, mas eu fico com o que está aqui na palavra de Deus. Deus vai dizer assim, olha, cuidado, porque você vai ser tentado a não levar Deus a sério, mas não deixe passar um dia sem deitar sua cabeça no travesseiro, com a consciência tranquila, porque você tem levado Deus a sério. Amém. Segundo conselho, Josué, líder experimentado. Josué não foi aluno de Moisés, foi discípulo de Moisés. Aluno é a pessoa que se matricula no curso, senta na cadeira, frequenta as aulas e cumpre as tarefas da cadeira. Você é aluno. Discípulo é aquele que imita o mestre. Sabe o que é imitar o mestre? É ir com ele, é ver o que ele faz, experimentar fazer como ele faz. Josué foi discípulo de Moisés, homem de confiança. E depois que Josué disse para o povo assim, levem-nos a sério, Josué fala com ele assim, olha, vivam debaixo do governo do Senhor. Pode repetir comigo? Vivam debaixo do governo do Senhor. Agora, tem a ver com o seu dia a dia, tem a ver com quem manda, com quem tem autoridade, quem dá as ordens. Josué diz assim, versículo 14, servi-lo com integridade e fidelidade. Ao colocar aqui a figura do servo, servi-lo, o servo tem o Senhor, o Senhor governa e o servo é governado. Josué estava dizendo assim, vivam debaixo do governo de Jeová, vivam debaixo da gestão de Deus. Deixe Deus ser o seu coach, deixe Deus ser o seu gestor, deixe Deus ser o seu Senhor, deixe Deus governar a vida de vocês. Nós temos dentro de nós, seres humanos, um desejo de mandar, de assentar no trono. Está entendendo? A vida foi correndo no metrô, a pessoa fica ali em cima da linha para ser o primeiro a entrar no metrô e escolher logo a cadeira dele. Ele tem uma sensação de que se ele escolheu, escolhi a melhor, eu sou o melhor, porque escolhi a melhor cadeira. Eu fui diretor de uma empresa, e um dia eu cheguei na diretor de empresa, o office boy está sentado na minha cadeira sem um pé na mesa. Eu fiquei olhando aquela imagem. Sabe, o senhor olha para a cadeira do chefe, um dia eu chego naquela cadeira ali, eu quero mandar, eu quero assinar e as pessoas obedecerem, eu quero chegar em casa, o meu filho vem logo, tira o sapato do pé, a outra filha vem já fazer uma massagem, a outra está doendo de boca gelada, porque o rei chegou em casa. Sei qual que é, tem gente que é assim. Muitas pessoas têm dentro de si uma sede enorme por estar no comando. Você sabia que tem gente que não sabe trabalhar em equipe? Sabe por quê? Porque ela quer estar no comando. Ela quer que todo mundo faça o que ela quer. A vontade dela era o rei da cocada preta. Ele que manda no pedaço. Tem gente que é assim. Louvado seja o mesmo. Bendito seja o meu nome. Glorificado seja o seu mesmo assim. Tem gente que é assim. Josué fala assim, olha, quanto mais, qual é essa lição no seu coração? Quanto mais vocês se submeterem ao governo de Deus, mais Deus vai dar vitória para vocês. Com Deus funciona diferente. Com Deus, aquele que se humilhar será exaltado. Com Deus, os últimos serão os primeiros. Com Deus, coloca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, tem todas as coisas acrescentadas sobre ele. Então, se você está querendo, ah, vou ficar perto do pastor, vou ficar perto dos diáconos, onde está o pastor? Pastor, deixa eu engraçar seu sapato aí, deixa eu engraçar, pode colocar você onde você nunca imaginou na vida, se você souber estar debaixo dele. Humilde ali. Humilhai-vos ante a potente mão de Deus. E sabe como Deus vê você humilhado diante dele? Deus gosta de pegar aquela pessoa que se humilha diante dele e colocar aquela pessoa em posição de influência para a honra e glória do nome dele. E glória. Tem um pastor amigo nos Estados Unidos que me disse que ele foi convidado para um show de uma cantora da Holanda, lá nos Estados Unidos, um cara enorme, mais de 50 mil pessoas. Aquela cantora era uma jovem de 22 anos de idade. E aquela multidão foi naquele lugar, pagou o ingresso para ouvir aquela jovem de 22 anos de idade dar o testemunho, que era cantar músicas de exaltação ao nome do Senhor. Esse pastor amigo disse que estava lá no meio da multidão. E ele começou a ficar triste. E começou a vir um pensamento no coração dele assim: puxa vida, eu estou no ministério há mais de 25 anos, nunca preguei para mais de 400 pessoas. Essa jovenzinha está começando agora, 22 aninhos, já está aqui no meio de uma multidão, mais de 50 mil pessoas. Senhor, porque ela que está lá e não sou eu que estou lá? Eu que já andei mais de 25 anos no ministério, eu que já comi poeira, que já paguei o preço, era para ele estar lá. É aquela tristeza que tomou no coração dele. E a programação estava chegando ao final, ele saiu um pouco antes, e foi caminhando para o estacionamento. Ele disse para mim assim: Lécio, a caminhada mais angustiante da minha vida foi daquele local de culto até o estacionamento, porque Deus me quebrou. Cada passo que eu dava, Deus ia me quebrando. E Deus foi me falando: olha, não te compete questionar. Não te compete questionar quem eu coloco, onde eu coloco. Não te compete perguntar por que que eu não coloco você. Não te compete duvidar do que eu faço. Não te compete avaliar o que eu faço. Não te compete querer fazer aquilo que eu não pedi você para fazer. Olha, há missionários pregando para uma pessoa, porque eu coloquei lá para pregar só para uma. Há pessoas em vilas trabalhando 10, 15 anos sem ter nenhuma vida convertida a Cristo, porque eu coloquei lá para pregar. Outro vai vir depois para colher. Não te compete, foi quebrando. Quando ele chegou no carro, ele estava em prantos. Ele me escritou no carro e chorava. Ele naquele carro, ele entregou pela primeira vez na vida, depois de mais de 25 anos de ministério, ele entregou o ministério dele para o Senhorio de Jesus. Ele disse que a viagem dele, daquele lugar para a casa dele, mais ou menos 40 minutos de carro, foi a viagem mais feliz da vida dele. E ele veio cantando, glorificando a Deus, porque pela primeira vez, de fato, o ministério dele estava nas mãos de Deus. Até aquele momento, estava nas mãos dele. Ele que decidiu o que fazer, ele que comandava a agenda, ele que determinava o que ia ser no que vem. Mas agora estava nas mãos de Deus. Ele me contava isso no restaurante, e as lágrimas corriam no rosto dele, no meu. E ele disse assim: depois desse dia, menos de 3 anos depois, eu estava na Índia, falando para 320 mil pessoas, e vendo vir à frente mais de 18 mil pessoas se rendendo aos pés de Cristo. Ele é pai, você é filho. Ele é rei, você é súdito. Ele é senhor, você é servo. Ele é criador, você é criatura. Submeta-se ao senhorio dele, ao governo dele, nas mínimas coisas e nas grandes coisas, nas pequenas decisões e Primeiro, ajoelhe. Coloque diante de Deus. Primeiro, pergunte ao Senhor qual é a vontade dele. Primeiro, submeta a Deus e não dê um passo antes de Deus dizer: eu estou nisso. Amém, Jesus. E espere pacientemente. Uma hora, um dia, uma semana, um mês, um ano, 10 anos, não importa, enquanto Deus não te der direção e segurança. Deus vai dizer: olha, Deus nunca deixou de estar no governo. E você abre o livro do profeta Isaías, 700 anos antes de Jesus nascer, Isaías fala sobre Jesus: o seu governo nunca terá fim. O Senhor nunca saiu do trono. Querida igreja da Lagoinha, em Niterói, o nosso Senhor nunca saiu do trono. Em Isaías capítulo 6, Isaías tem uma visão de Deus, igreja. O texto diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. E quando você abre a Bíblia no livro do Apocalipse, a visão de Jesus estava lá no trono, o Cordeiro. Deus nunca saiu do trono. A glória é dele, a honra é dele, o louvor é para ele. Eu fico com a bênção e ele fica com a glória. Porque se eu desejo a glória, eu nem fico com a glória e ainda perco a bênção. Mas quanto mais a glória sobe, mais a bênção desce. Primeiro conselho: levem Deus a sério. Segundo conselho: vivam sob o governo de Deus. Terceiro e último conselho: Josué conhecia o coração do povo. Ele quer amarrar bem as coisas. Ele não quer deixar nenhum espaço para nenhum chefe de família, nenhum chefe de tribo, nenhum líder inventar uma desculpa assim e falar: é para levar Deus a sério, é para viver sob o governo de Deus, mas é para dar a Deus exclusividade. Dê a Deus exclusividade. Pode dizer isso comigo? Dê a Deus exclusividade. Olha o que ele diz aqui na parte B do versículo 14: deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais além do Eufrates e do Egito, e servi ao Senhor. Exclusividade para Deus. Pastor, como é que isso parece? Deus nunca vai ser uma divindadezinha no seu panteão. Ele nunca vai ser um emblemazinho na sua coleção de coisas, de relíquias sagradas. Ele é o Senhor. Ouve, ó Israel, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Não há outro além dele, só ele. Exclusivamente ele. De segunda a segunda, do amanhecer ao anoitecer, nas férias, no trabalho, na igreja, na escola, nos relacionamentos, ele é o único Senhor. O diabo estava tentando Jesus, Mateus capítulo 4, e Jesus diz assim: para trás de mim, Satanás, porque está escrito: ao Senhor, seu Deus, adorarás, e só a ele servirás. Só a ele. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 11, ele vai dizer: porque dele, por ele e para ele são todos. estava fazendo uma cruzada evangelista lá em Agra, na Índia. E o homem que estava sendo meu intérprete evangelista disse: Pastor Lécio, o senhor prega o sermão aí, mas na hora do apelo, o senhor tem que fazer dois apelos. E como é que é isso? Você vai pedir para o pessoal para aceitar Jesus, não vai? Vou. Aí depois que o pessoal aceitar Jesus, não se espante, porque uma multidão vai aceitar Jesus. Mas depois o senhor diz assim: tem que ser só Jesus. E tem que largar de mão todos os deuses que vocês têm. Aí, mais da metade deles vão desistir. Porque cada indiano tem 15 deuses, de 15 a 25 deuses, e se relaciona com mais 50 outros deuses. Então Jesus é bem-vindo com mais um. Mais umzinho. Já tem vários, é mais um. E foi assim. Pregando a palavra, fazendo um apelo. As pessoas viram à frente e eu me lembrei. Agora tem que fazer o segundo apelo. Eu falei: presta atenção numa coisa. Ou Jesus é o único Senhor, ou Ele está fora da sua vida. Você tem que abrir mão de todos os demais. E aí o intérprete tinha uma relação de nomes que eu não tinha. Ele começou a falar: abre mão desse. E foi falando o nome de todos os deuses. Desse. Ele ia falando, e alguns iam sentando, alguns iam desistindo. Mas para morrer, glória de Deus, vários ficaram ali. Nós começamos a orar por eles. E o pastor que estava orando dizia assim: olha, muitos deles vão perder o emprego, muitos deles vão ser jogados para fora de casa, muitos deles a mulher vai abandonar, muitos deles os filhos vão parar de falar com eles, muitos deles vão ser expulsos de casa. Mas eles estavam ali porque Jesus estava sendo recebido como o único Deus da vida. Único Deus! Querido, servir a Deus aqui no Brasil com repouso remunerado, você vem domingo na igreja, está pago o salário. País de Deus cristão, ninguém persegue a igreja, põe os alto-falantes. 20 dias depois, nós estávamos numa piscina pública, batizando a céu aberto 32 pessoas da Índia, que estavam dizendo: Jesus Cristo é o meu único Senhor. Único Senhor. Você vai saber quem é de Deus na hora do repuxo. Quando o diabo começar a investir pesado, quando você começar a ser discriminado, rejeitado, posto para fora de casa, despedido do emprego, quando rejeitar e alugar uma casa para você naquele prédio, missionário na Romênia, 2 anos para conseguir alugar um imóvel, 2 anos para conseguir alugar um imóvel, só conseguiu porque foi orar com o homem que estava desenganado pelo médico, e o Espírito Santo curou o homem, e o homem tinha 10 casas, e alugou uma casa para ele. Depois de 2 anos, sabe o que se deitar a cabeça no travesseiro? E dizer para Deus: o sexo não é meu Deus, a pornografia não é meu Deus, a internet não é meu Deus, a maconha não é meu Deus, o crack não é meu Deus, relacionamento nenhum é meu Deus, emprego nenhum é meu Deus, dinheiro não é meu Deus, religião não é meu Deus, o meu Deus é Jesus Cristo, Rei da Glória, o Rei de toda a glória, Ele é o meu Deus, aleluia, todo o nome de Jesus, Ele é o Rei da Glória, o Rei da Glória, o Senhor do Senhor. Ah, meus irmãos, o diabo está dando um gargalhado de muitos jovens e adolescentes, e homens e mulheres que superlotam os tempos, levantam as mãos, chamam no altar, entregam ofertas, mas saem dos tempos e vão para as boates e baladas e orgias, e quando chegam à noite, com a carne carcomida pelo pecado, com a alma dilacerada pelo vício, de tanto pecado no coração, entra no quarto, fecha a porta, e o diabo dá uma gargalhada na cara. Agora, quando você paga o preço do discipulado, pega a sua cruz, aprende a dizer não para tudo aquilo que não provém de Deus. Aleluia! Christian Schwartz escreveu um livro sobre a igreja, ele disse: olha, nós cristãos genuínos temos que ser os primeiros a responder um retumbante não para qualquer proposta, mesmo aquelas que vêm prometendo dinheiro e sucesso. Porque eu não fui criado para o dinheiro e nem para o sucesso. Eu fui criado para o louvor da glória de Deus. Que é isso? Não é exclusividade para Deus? Não! Não é frequentar só uma denominação. Não, não é ter só uma Bíblia e uma versão. Dar exclusividade para Deus é deitar a cabeça no travesseiro e o acusador não ter nada. E você poder fechar os olhos e ouvir Deus dizendo sobre você o que Ele disse sobre Jó. Amém. Para o diabo. Viu lá no meu servo? Ele teme a mim. Tem um coração íntegro. E é fiel. Querido, se Deus disse isso sobre Jó, por sua graça e misericórdia, Ele pode dizer isso sobre mim. Ele pode dizer isso sobre você. Ele pode dizer isso sobre você. Ele pode dizer isso sobre você. Santidade é possível no Espírito Santo de Deus. Josué está chegando na hora da morte. Ele fala: eu sei que meu nome já vai entrar para a história. As gerações futuras vão saber que eu existi. Coloque o óculos do Novo Testamento nas gerações futuras. Nós hoje continue levando Deus a sério. Continue vivendo debaixo do governo de Deus. E continue dando a Deus exclusividade. Uma cena bonita no Apocalipse. Aqueles que vêm da grande tribulação têm vestes brancas. E a pergunta é: quem são esses vestidos de vestes brancas? E a resposta é assim: ah, esses são aqueles que lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Glória a Deus. Mas o que significa isso? Que teologia é essa? Destrincha isso pra gente. Ah, esses são aqueles que levaram Deus a sério, que viveram debaixo do governo de Deus e que só serviram a Deus. Queria que você baixasse sua cabeça. Eu queria que você fechasse os seus olhos, porque eu quero, em nome de Jesus, convidar você nessa noite responder algumas perguntas à luz desta palavra. Primeira pergunta: o que que precisa sair da sua vida para esta palavra ser realidade em você? Nomeie para Deus agora: Senhor, tira isso, tira isso, tira costume, tira hábito, tira aquele bate-papo lá no Face, tira aquele contato, tira aquela pessoa que só entra para trazer na minha vida, para me tirar dessa unção, me decorar, me deletrar, excluir, fazer um filtro de santidade no meu Facebook, fazer uma limpeza de santidade no meu WhatsApp e tirar tudo que é contato do mal. O que que tem que sair para esta palavra ser verdade na sua vida? Segunda pergunta: responda para Deus. Você tem levado Deus a sério? Seus relacionamentos, seus negócios, a sua palavra, a sua conduta, os seus vínculos, namoro, no seu casamento, no seu noivado, na sua empresa. Quem é que está governando você? Você mesmo? Alguém? Seu marido, sua mulher? Seu líder religioso, seu guru? Sua cartomante? Sua mãe de santo? Quem que está exercendo autoridade espiritual sobre a sua vida? Terceira pergunta: quantos deuses você tem? Jesus é mais um? Ou ele é único? Tão profundo isso que cantamos, ao único que é digno, ao único, único. Primeira vez que eu prego nessa igreja, vejo daqui alguns amigos, irmãos, mas não conheço grande maioria. Querido, querida, onde quer que você se encontre, se você entende que Deus trouxe essa palavra hoje aqui para sacudir você, fica em pé no seu lugar. Quero orar por você. Pode ficar em pé no seu lugar. Graças a Deus. Pastor, Deus trouxe essa palavra para sacudir comigo. Pode ficar em pé no seu lugar. É comigo que Ele está sacudindo. É comigo essa palavra, pastor. Essa palavra Deus trouxe para sacudir a minha vida. Minha vida, minha vida. A minha vida que precisa ser sacudida. Sou eu que preciso levar. Peço para o seu Felipe para vir aqui orar, o povo dele.